fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, mas passa sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço. Corre maluco, toma pipoco, fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, mas passa sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço. É muita treta, né mano, quantos trouxa quer se envolver. Paga de simpatia pra poder se aparecer. Agora é o RAP, quer se mostrar na TV. O MC Popstar, stand-up do CQC. Senta que a praça é nossa, senão cê vai passar mal. Cê vai ficar mais sem graça do que o Zorra Total. Sua pele vai pro varal, se atravessar dos meus mano. Prefere sofrer dançando do que ser feliz lutando. Vou te empurrar na piscina que a vida vai lhe mostrar. Você decide se vai querer nadar ou afundar. Sabe o preço de tudo e não sabe o valor de nada. Vou te enforcar com o Mike ou te estourar na pancada. Balança o rabo, moleque, pras putas te ver melhor. Que se der sorte, seu pôster vai sair no outdoor. Bem colorido, estrelado, brilhante, bem relucente. Esquartejado, furado, com a bunda cheia de pente. Corre maluco, toma pipoco, fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, vai passar sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço. Corre maluco, toma pipoco, fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, vai passar sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço. Tem criminoso correndo a milhão no banco envolvido. Um passo em falso já era, tiozão cê vai pro gatilho, vai sangrar pelo ouvido e aperta a mão do capeta. Quando queimar no inferno, lembrar que aqui é muita treta. Pode fazer até careta, torcer nariz ao me ver. É do fundo do peito que eu mando vocês se fuder. Pode crer, bonitão, que quem não deve não treme. Quanto mais sangue seu jorra, mais os do nosso tem sede. Vê se não mosca na frente pra não tomar um atropelo. Seu tombo vai doer mais que a sua dor de cotovelo. Eu vou tirar seu novelo e atrofiar seu sorriso. A dor pra ti é um bom sinal, quer dizer que tá vivo. Sente só o prejuízo por mexer nesse vespeiro. Cê vai rezar de joelho no meio do tiroteio. Com medo então porque veio, pro seu lado ficou feio. Nós vamos passar por cima que aqui o bonde tá sem freio. Corre maluco, toma pipoco, fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, vai passar sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço. Corre maluco, toma pipoco, fica ligeiro, não dorme no jogo. Mostra que é tudo cabuloso, se fala besteira, vai passar sufoco. Tem criminoso na cena do louco, não passa batido, se paga de bolso. Bem mentiroso, trouxe invejoso, no calabouço corta seu pescoço.